Azul 4190, autorizado decolagem pista 28, vento de 240 graus com 8 nós. Autorizada a decolagem, Azul 9140. Azul 9140, decolou 55, chama agora o controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, muito obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, o Azul 9140, passa 1500. Boa tarde, Azul 9140, contato radar, na saída Gole, Sandro 340. Saída Gole 340, Azul 9140. Salvador, boa tarde, Gol 1785, próximo ao ponto esperado 28, pronto. 785, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento de 250 graus com 8 nós. Alinhar e decolar da 28, 785. Guardião 05, na escuta. Guardião 02 ou Guardião 05, na escuta da torre. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, eu passarei 2231 no centro da informação Tango. Passarei 2231, boa tarde, identifique chegada Karen. Já. Desce até o 050. Para o 050, autoriza da presença voa Karen? Autorizado, Karen. 2231. Gol no 755 para 2000 pés, o altímetro no 013, informe final ILS Zulu, pista 28. Para 2000, informe lá no ILS Zulu na 28, gol no 755 para 2000. Correto. Abençoe, Gol 9674, próximo ponto de espera da 28. São 674 ali, mantém. 28. Aqui mantém a 28, Gol 674. Gol no 785, decolou às 19 horas, chame controle em 119.8, boa tarde. 19.8, grato, uma boa tarde. Eco Golf Alpha. Eu coordenaria o nível 100 para fora, ao invés do 120? Iremos coordenar aqui, nível 1.0.0 agora como final, Eco Golf Alpha. Afirmo Alpha. Salvador, boa tarde, Gol no 785, decolou nas suas escutas. Boa tarde, Gol no 785, contato radar, saída Gole, sobe ao nível 360. 360, informa que provavelmente irá necessitar alguns desvios na subida, sim. Ok, tá livre de desvios, Gol no 785. Sente no 785. Estabilizado no ILS do Lugo, Gol 9755. Completa final, torre 118, meia dúzia, 0, Gol 9755. 1860, Gol 9755. Azul 91140, Centro Recife agora, 1288, alterna, 13325. Centro Recife 288, alternado 3325, Azul 91140. Papa Romeo Eco Golf Alpha, autorizado pelo centro como nível final, nível 1900. Agradece, 1900 para o Alpha. 755. Toma na avistando, Gol 755. Onde é o Guardião 05? Guardião 05. Tem o Guardião 02 em ala, está prosseguindo por sobre a estrada do corpo, ciente do tráfego da Gol, não interferirá na aproximação. Informará no Través Norte para pouso na base do Guardião. Ciente, reporte Través Norte, o Guardião 05. Reportará Através Norte. Controle Gol no 785, uma informação, daria livre essa restrição de uma centena, senhor? Nós teríamos que passar um pouco abaixo. Está livre da restrição, Gol no 785. 785, obrigado. Confirme o destino. Brasília. Gole, vá o fito, confere. Gato. Graus 10 nós, Gol no 755. Passar travado, o Gol no 755. Zero, Gol no 674. Bom, meu Eco Golf Alpha, chame agora o Centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. 1288, 13325, Eco Golf Alpha. Solo Salvador, 3835, autorização para Campinas. 3835, aguarde Campinas, altímetro 1013, 1013. 1013. Trouxe de Gol 674. Prossiga. Pequeno desvio à direita para o 270, evitar formações. Livre desvio, ou no 674. Botaria voando o Gol. Confirmando, está autorizado o pouso do Gol no 755. Na cabeceira 28, autorizado, 230 graus, 10 nós, Gol no 755. Poderá livrar na cabeceira oposta se desejar, ok? Apenas os últimos 90 metros é a parte concretada da cabeceira oposta que está fechada. Primativo, ciente, autorizado, pouso, Gol no 755. Copia. Afirmativo. São 3835, autorizado para Campinas, nível de voo 360 pela rota Periuísque 58. Decola da pista 28, após a decolagem, curva à esquerda, saída Gol e Eval Gonza. Controle 119.8, torre 1186, transponder 5537. 360 Campinas, autorizada pela WISC 58, segundo na pista 28, curva esquerda, saída Gol e Eval Gonza. 198, controle de saídas, 186, torre, e aciona 5537. Correto, chame para acionamento 3835. 3835, vamos lá. Desça até o 060. Identificou no ponto final 060, Gol 1396. Sente da Gol 230 com a dúzia. Incomodado, solo, guardião 05. Bruno 755, solo 05, libere pista à sua esquerda. E chame solo em 1219 para instruções de táxi, Gol 1755. 219, Gol 1755. Tarde, Gol 925. Identifique na chegada de pit, desce até o 040. Na pit, desce até o 040, Gol 925. Nossa escuta. Gol 755, autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, Gol 755. Uno 785, Centro Recife, 1288 e alterna 13325. 288, 3325, graças a Deus. Boa. Poxa, né, 6321, copia. Corrigindo, Avianca 6321, copia. Irmão. Avianca 6321, autorizado Brasília, nível de voo 380, pela rota Pesulu 7. Decola da pista 28, após a decolagem, curva esquerda, saída Gole, Eval, Ocito. Controle 119.8, torre 1186, acione 5551. Eco Mike Romeu, contato radar 66 milhas nordeste. Vigilância. 5-5-1 é o transponder, 19-8 é o controle, 18-6 torre, Avianca Brasil, 6-3-2-1. Correto, chame para acionamento, 6-3-2-1. Camarada. 3-2-5. Autorizado no 9, reposto para o táxi. Tem que usar a para o táxi 3835. Passarei 2231, não desça para 2000 pés. Altímetro 1013. 2000 com 1013. Passarei do 2231. Abre pronto para o táxi, o TAM 3835. Tem 4 horas de autonomia, utilizando Confins com o PLB de 71. São 3835, autorizado via Juliette Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette Golf, 18.6. Tartan 3567, identifique, desça até o 070, na chegada IPIT. Alfa e Golf, confirmando Juliette, Alfa e Golf para o TAM 3835. Tem alguém aí modulando na fonia aí que está impedindo a comunicação com o TAM 3835. Afirmativo, agora copiou, vai prosseguir Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 2835, 186. Correto. Reduz agora para 2209. Descendo 2209, está 3535, 4.000 pés, igual 925. Para 2.000 pés, informe ILS Zulu, pista 28, altímetro no 0 no 3, igual 925. E autorizado ILS, vai formar estabilizado, 1013 no ajuste, igual 925. Vetor para sequenciamento, esquerda pro 2110, limite ao curso do localizador. Desça até o 050, tá? 3567. 210, esquerda 210, descendo para 5000, limitado pelo localizador, tá? 3567. O passarelo 2231, está o curso do localizador. Completa final, torre 118, meia, dúzia, zero, passarelo 2231. 2180, graças. 172 vai atingir 50. Até 3.000 pés, TAM 3172, altímetro no 013. 33, trabalhando. 210 graus com 8 nós, 220 com 8 nós, acuse baixado e travado, 2231 com campo à vista. Ok, já com o campo à vista, baixado e travado, 2231. Repouso autorizado, cabeceira 28, passaredo 2231. 2231. Torre São Salvador, o tanto 3835 está próximo ao ponto de espera da 28, está pronto para decolagem. Gente, mantém o ponto de espera, o tanto 3835. 35. P35 visual com a aeronave da passaredo na curta final da 28. Afirmativo. Após a passagem ali, mantém e prepare-se para decolar quando tão logo liberada a pista, o TAM 3835. Nós temos um sequenciamento grande para pouso depois. Afirmativo, vai ser de imediato. Ok, após a passaredo ali, mantém aguardando apenas a liberação de pista. Tá ok. Estou para sequenciamento, curva direita proa 075. Limite radial 120 de Salvador. Desça até o 040, gol 1396, número 5 para aproximação. Ok, direita 075, limite radial 120 de Salvador. Desce até o 040, como número 5, gol 1396. Até 3 mil pés, 3567. Até 3 mil pés, ajustado 1092? 1093 agora. 1093. E o 3000 prossegue descida, 3172. Para 2000, TAM 3172 com 1093 altímetro, curvando agora à esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Direita 10, limitado pelo posto. Esquerda 10, 3172. Confira, esquerda 010. O TAM 3567 cruzando agora o EDMAIC 275. É limitado pelo LOC ainda? Pode descer e prosseguir? Afirmativo. Se tiver condições, intercepta nessa proa 3567. Intercepta, desce pelo GLIDE, então 3567. TAM 3172 completa a esquerda, proa 310. Autorizado ILS, informe estabilizado. Esquerda completa curva até 310, informe estabilizado. Estabilizou no LS 28 com 1925. Completando o final, torre 118 decimal 620, gol 1925. 18612, gol. Quilo Quebec Serra, boa tarde, prossiga. Sete do tráfego, continue a aproximação, informarei pista livre, 220 com 8 nós, gol 1925. Ok, 7 com 1925. No 1500 pés, quilo Quebec Serra. 72 estabilizado. Completa final, torre 118.620, TAM 3172. 3172. Eu controle 119.8, uma boa tarde. Boa. Completar ILS, aguarda transferência de comunicações. 2000 pés, aguardando transferência, 3567. Controle, TAM 3835, TAM 3835, contato radar, Sadel 360, saída gole. 360 na gole, 3835, aumentei para a 245 para evitar formações. Sente livre desvios, 3835. No 396, esquerda, agora proa 010, limite o custo do localizador, desce até 3000. Esquerda 010, limite o custo do localizador, desce até 3000, com 1013, gol 1396. Salvador, continua uma dúvida aqui que o capitão americano está meio estranho. Ele acha estranho que essa nossa saída aqui não está batendo. Ele acha que decola, tem que manter 700 pés, curva esquerda e direto gole, né? E a orientação foi decolada 28, curva esquerda, gole, vai ofício. Afirma? Afirmativa, quem está questionando, por gentileza, para o solo? Não, é o comandante aqui americano, ele fez essa saída aqui, realmente ela não joga em cima de gole, né? Ela curva esquerda, ela joga 700 pés e, né? E manda 700 pés interceptar aqui. Ela manda 165 a proa, mas agora o protejou, está tranquilo. É ok, assim que, após a decolagem da 28, uma orientação é, conforme a carta, iniciar a curva após 700 pés, mas o perfil tem que ser cumprido aí, no rumo do perfil gole e após o restante da saída. Porque a questão dele é que após 700 pés, a curva à esquerda para 165, né? Aí não vai interceptar nunca gole. Então, o que é para ser a Ethel above 700 feet, curva à esquerda, direto gole. Afirmativo. Valeu. 3172, tem pouso autorizado, cabeceira 28, vento de 230 graus, 8 nós. Deve pouso. Autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o gate 5. Livre via Alfa, Juliette para o gate número 5.